Thank you. 3197, boa noite. Eu também te penso, do Cláudio? Alpha 3 on the ground at 2-7, leave your runway by your right, and cover runway 2 on the Simona, please. The right, 1-1-9, Alpha 8, Europa 405, aproximando do ponto de espera, 30 alinhar e decolar, sistema 0. Vento 1, 30 grau, 0, 3, 9. E alinhar e decolar, azul 4, 4, 3. Dá para a coordenação de Dócio para o plano 3197? 3197, passando em 120, chame-se da Francisco, em 125, decimal 1, plano 128, decimal 35, coordena o Dócio com ele. Muito obrigado, merci. Cinco, decolado 32, chama agora o controle salvador, 20, decimal 8, bom. 20, etc, obrigado, anjo. Controle azul 4. 4405 decolado, perfil São Bruno. Azul 4405, contato radar, nível 340, direto dele. Na presente, Roaleda, o 340. Gente, deixa eu manter a 4.007, ajuste no 019. Deve para 4.007, no 019, ajuste no 019. Informações, pode levar Monte, azul 4405. Aguarde coordenação, azul 4405. 4405, chama Centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 351-225, grato. Oito, a chegada do Mais Jonas, essa é para o nível 050. Sabe o Roger Avendão, Azul 2795. Azul 2795, Zelense, chama também 1895. 1895, Azul 2795. Segue o saco, vou fazer espera, chame pronto, que negar 1902. Está pronto, nem 20. Jorge Salvador, boa noite, Azul 2795, a 2.000 do 7. 2795, que negar 1902, obrigado por 1.0, já calma. Teste, está localizado, 1.0, Azul 2.795. Via Bomé Júnior, desce para 2 do pé, seu ajuste 1020, Viva Elétrica, pode localizar. 3895 está pronto. 3895 após o pouso do ATR da Azul, autorizado a LIAM manter o sistema zero. Após o ATR manter o cinco no solo ao 51, direita, saco seria alfa, quilo, pátio 3, atende a sinalizadora, mantendo a minha escuta. Sente, liga pela direita, alfa, quilo, atende a sinalizadora, o 2795. Salvador, Oceaner 63, dano 0, com 139 a bordo, alterna Salvador, 415, autonomia para táxi. Pegue táxi, o ponto de espera chama pronto, QNH1020. Ponto de espera chama pronto, com 1020, Oceaner 63, dano 0. Na presença, 15, autorizado no decolagem no 0, ventos variados, 029. Salvador, azul 2785, mantém essa escuta? Sim, eu mantenho a escuta até a parte 3. Sim, até a parte 3. Autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Ali mantém no zero, 63, pistão no zero. Prezando no 5, decolou 53, 1208, controle, bom voo. 208, boa. Variável a bordo, 78, autonomia 038, alternado, Serra Bravo, Serra Lima, profundidade de voo, 1096. Feliz 096, segue o táxi, estamos prontos no ponto de espera da pista 10, que negamos no 020. Voo 1020, estamos no ponto de espera não, 090. Centro Recife, 1, 2, 6, 8, 5. 7, Lembrando, Romeu Fox 018, Recife 1685, Oceaná 6310. Obrigado, boa noite. Boa noite. Controle 1208. 208, obrigado, boa noite. Controle, comandor, boa noite, voo 1096. Sou 1096, contato radar, sai da Momo, sublimatório nível 370. 370, após 2000, seria chance de voar Momo ou fica aqui até essa tarde, ó? Boa noite, esse é o 3305, informação eco. 3305, boa noite. Vou na proa da posição Itaca para chegar à água da Jona, desça para o nível 050. Desça 050, direto Itaca. Desça 3305. Charlie, this is the last one, number 0, contact tower, frequency 11895. 1265, alterno 125, decimal 45. Ok, 12685, 2545, algum 096. On the road at 14, located by right, that's by Alpha Juliet, UT 02, on my feet. American 230. 230 ready for copy? Yeah. Falando to Miami, clear FAT level 360 via 220 at the cycle from a FAT day route. Taxi cross runway 10 after left turn, normal departure, main in transition. 120.8 Salvador departure frequency and squawk 5504. American 230, it's clear to Miami Palomo 360, flight plan route. Runway 10, to left turn, Momo departure, minimum transition, 120.8 and 5504 to squawk, American 230. Correct, support for pushback and stellar. Okay. Departamento de Estado, 3030.